estavas tu quando te busquei? Porque não me respondiste quando te llamei? Sabes bem que já não puedo vivir sem ti. Como soportar a vida se não estás aqui? Sei que te enganei, perdido em outros braços, tentando olvidar-te sem saber porquê. Pero solo tu compreendes mis motivos, e hoje eu sei que não me puedo escapar de ti. Princesa, quero outra vez sentir que solamente tu me vas a amar. Esperando para beçar tus lábios e apretar-te em mis braços. Perdona-me se um dia eu te hice mal, olvidando as promessas que juntos hicimos. Pero agora sei que tu, solamente tu, compreendes como soy e me sigues donde voy. Um amor assim é raro e tu puedes ver que a pesar de todo seremos tu e yo. Pasão. Quero outra vez sentir que solamente tu me vas a amar. E que solamente tu me puedes transformar. Quero outra vez sentir que solamente tu me vas a amar. E que solamente